dalla stabilizzata, da fine di cautore come a dove tu puoi. E adesso 6728. Web 6728, completa final, chame a torre 186, toma o pulso. 186, grato, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. Web 6728, final da 10. Ajuste no 019, tá baixado e travado? Baixado e travado. Vento web 6728, livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós, em forma pista úmida. Gente, livre pouso no 0, com 19, 6728. No 3 para Brasília, está autorizado 360 nível, vai decolar da 10 na saída Arbor, transição elétrica. Após decolagem, curva direita. 5-1 no meio transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado 360 Brasília, Arbor, elétrica. Estamos zero, decola com curva direita, supondo no meio transponder, 208 ao controle. Bom, no meio. No... Estou deixando correto, estou correndo para o Crepúsculo. Estou pronto, por favor, mesmo. Redo 2226, número 2 na aproximação agora, redução para 2109. Redução para 210 e para 3000 para o Oriente Tupi. Após o que voa a duna, o 2226 vai seguir um tráfego da Oceané, é 2318. Boa noite, TAM 3662, ciente da informação, Victor. TAM 3662, identifique chegada Mari, autorizado ITAP, desça para o 050. Descendo ao nível 050 na chegada ITAP. Salvador, o TAM 3603 está na posição número 612, está ciente da informação, Victor, para Guarulhos, copia. 3663, está autorizado para Guarulhos 360 nível, sua decolada 10 na saída da El, Ledra, Bridge, onde intercepta Zulu na meia, Bravo até o Zulu, Bridge. 5114 ao transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Guarulhos 360, decolando no zero, saída da El, Ledra, Bridge, Zulu 10, Bridge, Up Zulu no meia. O transponder 5114 e o controle de saída 1208. Contagiamento correto, chama para o push no 612. Marata 3602. 28, prossegue via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, F7628. Bateria 2222, meia, reduza para 1809. Estabilizado, 62, 12. Meia 2 1 2, completa final, chama a torre 1 no 86. Chamando a torre agora, 86, boa. Bateria 2226, desce para 2000 pés com 1019, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2019, chama ILS, que está 10. Boa noite, torre, Oceané 62 1 2, final. Na 6212, reporte com o embaixado travado, ajuste 1019. 1019, ciente, está chovendo sobre o campo. Cheguei sobre o campo, não chove no momento. Já choveu, a pista está um pouco molhada, tem alguns trechos que estão úmidos. Ciente, 6212. 62 no 2, o vento 1 no 3, 0 graus com 0,5 nós, ajuste no 0 no 9, pista úmida, tem livre pouso, pista no 0, check trem. Passou e travou, tem livre pouso na 10, 62 no 2. Gente. Passarei do 2226, passando o turno, chama a torre 1186. Muito bem, boa noite. Boa noite. 2226. 0226, reporte marcador externo com trem checado, ajuste no 019. O vento para check no 40 graus com 05 nós. Autorizado LF, tá 3662. Passou externo, mais travado, passageiro 226. Gente, aguarde pista livre, passageiro 226. Escutando. Na 6212, no solo 33, à direita, 1219, solo, boa noite. Boa noite, à direita, vai chamar solo 219, informa que sobre a pista está chovendo. E aí, grato. Obrigado, puxa acionamento na tarde, na 3603. Boa noite, Sola, Sané 6212, livrou na sua escuta. Boa noite, 6212, Alfa Juliette pro 5, atenta ao tráfego da TAM e puxa na 6212. Sim, Alfa Juliette pro 5, atento ao puxa do 6212, 6212. 6 tem livre pouso, pista no 0, forma pista molhada, chuva leve sobre o campo. O altímetro no 0 no 9, o vento 140 graus com 0,5 nós. Poxa, liga a pista, livre o pouso, senta as condições. Azul 4070, boa noite, oficial na identificação, 10 para o 050, chegada Mari. 050, na Mari, 4070. Bravo 36, libere próxima direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. 1219, obrigado, boa noite, tá liberando 22. Solo Salvador, muito boa noite, parceiro 2226, livrou. Boa noite, 2226, vai prosseguir Alfa Kilo, pátio 3, a sua posição é a 01 no pátio 3. 01 no pátio 3, Alfa Kilo, 2226. Solo Ocean 6212, pra informação, tá aguardando aqui só a presença do hospital de pátio pra nos atualizar pro estacionamento no cima, ok? Ciente. Salvador, para evitar informações, o 3662 solicita a possibilidade de voar para o A070 e interceptar nesta final do ILS X-Ray. Estabilizado 3662, reporta estabilizado. 3662 reportará. Da Almeida Bridge, onde vai interceptar a Perzulu no meio e prosseguir Bravo até o Zulu, 3 5197, eu transpondo, 120.8 é a frequência do controle, 1885. Não copio, 1885. Pronto pra cópia agora? Ótimo. Autorizado para Guarulhos, 360 é o nível, decola da 10, saída da Almeida Bridge, onde intercepta a Perzulu no meio e Bravo até o Zulu, 5117 no transponder, 120.8 controle. Autorizado então, Guarulhos 360, decolada 10, precisa da Elida, interceptar o Brizulu 10. Pode dar o Zulu, Zulu DCT Trive. Acena 5117, controle de saída 20.8, gol 1885. Correto, chama o controle para o push. Prossegue via Perzulu 16. Ok, prossegue via Perzulu 16, vai rebatar para o push. 1885, está no 29. Rotor 3603, parente táxi, está com 133 a bordo, alternando com 24 horas de trânsito. Segue via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1019 norte metro. Espera, uma está avistando? Ainda não está estabilizado, desde mais alguns segundos vai interceptar o localizador. Está estabilizado, ainda não à vista. OTAN 3662. OTAN 3662, ciente, completa final, chama a torre 1186. 3866, obrigado. Dois Salvador, Vento Urbano, a gente escuta 3603, espera, dá um 83603, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, dá um 0, 3603. Passando externo, TAN 3662, baixar travado, boa noite. Boa noite, TAN 3662, ajuste no 0 no 9, reporte visual com campo. Reportará com campo à vista, até agora negativo. Ana Mari, TAN 3258. Azul 4070, desce para 2000 pés, ajuste 1 no 0 no 9, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1 no 0, 1 no 9, está em reportagem estabilizado, azul 4070. TAN 3858, voa ITAP. Ativo ITAP, dá presente, 3858. Torre Salvador, o 3662, pisa em frente. A 2, delivery pouso, pista no 0, vento no 50 graus com 08 nós, forma pista molhada. Gente, autorizado pouso, 3662. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém a cabeceira 1 no zero, 2, solos 4-4, à direita 1219, solo, boa noite. Direita 1219, bom trabalho, 3662. Descanso. Solo 3662, livrou à direita. 3662 prossegue via Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette pro 8, 3662. Tudo decolagem no zero, vem torno 50 graus com 08 nós, na 3603. Decolagem, na 3603. Tá, 3858 tem condições de voar duna? Afirmativo. A duna desce para 2000 pés, ajuste 109. Direto duna, 2000 pés, 1009 ajuste, tá, 3858. Controle, muito boa noite, TAN 3603. TAN 3603, boa noite, contato radar. Sobe, mantém 340, voa Leda. 340, na proa de Leda, o TAN 3643. Salvador, gol no meio, no 3, posição de número 3, pushback aciona. Autorizado, pushback chama táxi, gol no meio, no 3. Segunda táxi, meio 3. Estabilizado no ILS, o Azul 4070. Azul 4070, completa final, chama Torre 1, 186. 186, grato, Azul 4070. Torre Salvador, Azul 4070. Norte, Azul 4070, reporte visual com campo, altímetro no 09. O vento para cheque no 50 graus com 08 nós, chuva leve sobre o campo. 1019, centro das condições, vai informar visual, baixado pela 4070. Nave avistou a 700 pés, ok? Sente, gráfico 4070. Salvador é o gol no meio, no 3, para o TAC, está com 1 no 05 a bordo, 3 horas.